sem comunicação não há direitos. A luta pela dignidade humana depende da condição de ouvirmos e sermos ouvidos. Portanto, a comunicação é um direito fundamental. Sendo justa e democrática, a comunicação é um dos caminhos para o cumprimento de todos os direitos. E esse caminho da comunicação deve ter dois sentidos: o acesso para receber as informações e o acesso para produzir informações. Com o direito à comunicação, podemos investigar e denunciar problemas do nosso interesse. E podemos também anunciar, valorizar e compartilhar nossos saberes e experiências. No Brasil, a conquista plena da comunicação justa e solidária ainda é um desafio. No semiárido, a situação não é diferente. Ao longo da história, quem concentrou terra e água concentrou também a comunicação, contando apenas as histórias que interessavam à manutenção do poder e da riqueza de poucas pessoas. A conhecida indústria da seca ganhava força porque nem todos podiam falar. Sem uma comunicação justa e democrática, a imagem do semiárido seria sempre de fome e pobreza. E a convivência com o semiárido não seria possível. Há 15 anos, a ASA vem apoiando a ampliação de vozes no semiárido. Os processos de diálogos e troca de conhecimentos entre mulheres e homens do semiárido é uma forma de valorizar o saber camponês e construir as verdadeiras políticas públicas para a região. As sistematizações de experiências, programas de rádio e publicações da ASA estão apresentando as belezas do semiárido e mudando a imagem da região. Mas ainda há muito a ser feito. Outra bandeira de luta da rede é a democratização da comunicação. Os povos do semiárido ainda sofrem diante da exclusão dos meios comunitários de comunicação, como rádios e TVs. A comunicação é um direito essencial para a convivência com o semiárido. Com o direito à comunicação, sabemos que o semiárido é perfeitamente viável e que as mulheres e homens podem tomar seus destinos em mãos e contribuir para a conquista da cidadania. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Apoio ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.